Nerd Drops, sua dose certa de nerdice. Amigo Guizão. O que aconteceu? O que aconteceu? Bem, nós estamos aqui com um certo desfalque no nosso cast, né? Afinal de contas, do trio de produção aqui, eu tô com o braço estourado, tô com gesso aqui no braço, não posso editar. O Oliver foi convocado pra trabalhar na Indonésia? Ou por ali, alguma coisa ali naqueles países, por próximos, né? Aquele pessoal que não liga muito se você não tem muito cabelo, né? Não, nem se você tem muito apego à sua vida. Ok, e o que aconteceu? Sobrou só o Guizão, e coitado, o Guizão também precisa ter um pouco de vida própria, né? Então, gente, infelizmente, nós não poderemos entregar o Nerd Drops nos modos que vocês estão acostumados, né? Assim como foram os outros 55, além do 29, né? Mas quem acessou o site hoje, segunda-feira, no dia de publicação deste podcast, deve ter notado alguma coisinha diferente no Nerd Drops, né? É, o visualzinho não está a mesma coisa, né? O que que mudou, Guizão? Subimos um nível, level up aqui, 2.0, novo site do Nerd Drops pra vocês, finalmente saiu. Afinal de contas, depois de um ano no ar, alguma coisa tinha que mudar, né? Alguma coisa. Vocês vão ver, tem muitas coisas legais. A gente colocou um Flickr aí, Twitter, o Top Comments. Agora a gente acrescentou também um plugin, né, no display, nos comentários, que agora o site não dá refresh. Se você estiver ouvindo o cast e quiser comentar, não dá mais refresh. Dá um refresh automático dentro do próprio comentário. E o mais legal, cara, o fundo muda. O background muda. Vai mudar, meus queridos. E se você tiver um background que você acha que seria legal deixar no Nerd Drops, é só mandar. Exato. A gente vai ver se vale a pena, né? Também não vai mandar qualquer porcaria. A gente coloca sem problemas. Não precisa ser um desenho, tá? Não precisa ser uma coisa criada especificamente pra gente. Mas, se quiser, a gente agradece. Se fizer, vai ser ótimo. Mas, galera, então, quem acessa só pelo iTunes, acessem aí e vejam as novidades www.nerddrops.com.br, o site 2.0. A gente vai chegar bombando, cara, com esse novo layout. Nerd Drops, vocês vão se surpreender. É, e mesmo pessoal que acessa só pelo iTunes, é interessante entrar no site, porque afinal de contas, muitas coisas que a gente comenta no cast podem ser acessadas no site, né? Links, imagens, vídeos e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí que compensa. E, por favor, comentem. Comentem. Ó, já vou dar uma prévia aqui pra vocês. Toda quinta-feira tem um tema e vários papéis de paredes aí, se você quiser. Quartas-feiras tem joguinho, sexta-feira tem um vídeo, segunda-feira tem o cast. Tem também o nosso amigo Ian, o nosso colaborador Ian Marlon com o TrailerCast também, uma nova atração no site, entre muitas outras que virão. É interessante, né? Pra quem tá afim aí de saber se vale a pena assistir o filme que tá chegando no cinema ou não, né? É só ouvir o TrailerCast e, pô, você já tem uma boa noção do que você vai encontrar no cinema. É sim, e segue o padrão Nerd Drops de qualidade, né? Então, não que isso queira dizer alguma coisa. Nada mais a declarar, né? Nossa, ISO 9001 de cast, né? Mas também não é só isso. Mais uma novidade aí, Guizão. Nós temos uma parceria com o pessoal da editora Record. Estamos quase lá, gente. Pro Blogger, é isso aí. Pro Blogger! E o que vai acontecer, pessoal? É o seguinte, eles estão numa parceria com a gente para fazer um concurso cultural. Como que vai funcionar esse concurso cultural? Você tem que seguir o Nerd Drops no Twitter, não porque você seja obrigado, porque a gente quer que você siga o Nerd Drops. Na verdade, a gente quer. Mas por quê? A gente vai precisar que as respostas sejam mandadas por DM pra gente. É, e não se preocupem, porque todo mundo que segue o Nerd Drops automaticamente é seguido de volta. Então, caso tenha algum problema, no caso você siga a gente, não esteja sendo resseguido para poder mandar um DM direto pro Nerd Drops, dá um comunicado, avisa manda a gente um aí DM. No Twitch. Manda um DM, avisa a gente. Ah, falando em DM, eu gostaria de agradecer várias pessoas, porque eu já sei de cor todos os troféus que vocês ganharam, viu, no PlayStation 3. Viu, seu bando sem vergonha? Então, como que funciona esse concurso cultural? Então, você segue o nosso perfil no Twitter, arroba Nerdrops, e responde a seguinte pergunta, que vai estar no post desse cast também. O que é mais perigoso para garotos? E a melhor resposta, né, em 140 caracteres aí, selecionada por uma seleta equipe de nós mesmos, vai ganhar um livro Perigoso para Garotos, do autor que eu não consigo acertar o nome, mas o Polar sabe de cor. Con Eagleden. Ele escreveu com o seu irmão Hal Eagleden. Cara, é um livro, sim, eu tô com ele aqui na minha mão. O livro é muito bom. Pessoal que tiver interessado, terça-feira, tá, um dia depois da publicação desse cast, vai ter uma resenha feita pela minha amiga Débora. Cara, ficou muito bom, sabe? Ela pegou legal o espírito do livro. E leiam, e vocês vão ficar com vontade de ter esses livros. Você que tem filhos, que estão amarrados ao videogame e tudo mais, vão achar isso, assim, um colírio mesmo. Se você fosse comprar um livro desse, você ia pagar quanto, Guizão? Mais ou menos uns 70 realitos aí. Então, meu camarada, o que você tá esperando? Manda uma resposta criativa, capricha, põe a cachola pra funcionar e você pode ter isso aí de graça. Vai receber na sua casa sem nenhum problema. Não se preocupe, vocês podem mandar quantas respostas vocês quiserem, tá? É, não tem limite de resposta, porque como a gente vai selecionar, né, a melhor resposta, não se preocupem na quantidade que vocês vão mandar. Sendo em 140 caracteres em DM pro Nerdrops, tudo bem. E eu aconselho vocês também a seguirem a Editora Record, que vai estar no post desse cast, porque eles também têm informações muito legais, eles têm updates bacanas também. O Polar, por exemplo, né, vive fora da internetosfera, descobriu que o Eduardo Spohr, né, e o livro Batalha do Apocalipse está na Bienal pela Editora Record. Então, ainda mais agora nessa época de Bienal, vale a pena você seguir uma editora boa, né? E outra, foi por lá que eu fiquei sabendo que o livro estava no top 10 da Veja, né? Olha isso aí. Não tinha saído em lugar nenhum ainda e a gente ficou sabendo por lá. Então siga, tem novidades muito interessantes. E outra, né? Se aparecer uma promoção deles, você já vai estar sabendo antes que todo mundo. Pois é. E por falar em Eduardo Spohr e a Batalha do Apocalipse, e você que estiver seguindo o Nerdrops e der retweet nessa mensagem do anúncio do cast, vai concorrer a um livro autografado da Batalha do Apocalipse, que o Susi vai entrar na fila da Bienal pra pegar o... Vai pegar o autógrafo do Eduardo Spohr e ele vai pegar um autógrafo no seu nome. Olha só que animal. Animal. E não se esquençam, se vocês não receberem esse livro, foi do SUS, tá? Vocês podem acompanhar ele o tempo todo. Então, pessoal, não se esqueçam, vai estar valendo até o dia 20. Dia 20, às 6 horas da tarde, se encerra o prazo. Então você tem que seguir o Nerdrops e ainda dar retweet na nossa mensagem. Você vai ter o nosso famoso sorteio isento, né? Com auditoria da Arthur Anderson, né? E associados. E o sorteado vai dar seu nome aí, claro, né? Pra você poder ter seu autógrafo dado. E a gente vai mandar na tua casa, cara. Olha que coisa legal. Cara, nem pegar fila não vai precisar, cara. Quem vai pegar a fila é o Sussi. A promoção vai chamar o Sussi pega a fila por você, cara. Nem só de promoções, né? Vive o Nerdrops. Vamos falar sobre essa ação legal da KLM? Interessantíssima. Acabamos de receber um e-mail sobre. Eu acho que vale a pena comentar, né, cara? Afinal de contas, né? Infelizmente não é uma realidade para muitos nerds. Eu, por exemplo. Eu também. Só que, gente, você que viaja de avião, com certeza já se deparou com a situação de ter que colocar a sua etiqueta na bagagem, né? Afinal de contas, você não vai sair andando por aí pelo mundo inteiro de avião sem dar uma identificação na sua mala, que é obrigatório. Então, o que a KLM fez? Ele criou um hot site no Facebook. Você entra lá, você autoriza o aplicativo deles e eles criam pra você a etiqueta, cara, e ainda mandam pra você. Olha que legal. Ó, você vê que a gente tá só com facilidades hoje, né? Não, nós estamos... Você não precisa pegar fila, você não precisa comprar livro, você não precisa nem sequer se preocupar em produzir uma etiqueta, cara. Você precisa fazer do jeito que você acha legal. Mandar pros caras, eles mandam na sua casa, cara. Ah, meu... que pariu também, né? Vai todo mundo tomando cu, vai arranjar emprego que trabalhar, se for de folgado. Cara, isso é ótimo, né? Então você pega, cria, você pode colocar foto sua, pode usar foto que já tem lá no site. Então você tem uma foto sua viajando, quer colocar lá, uma foto sua tomando uma birita, porra, põe lá, os caras criam pra você a etiqueta com os seus dados já, que você vai preencher lá no Facebook, bonitinho, na fanpage deles, cujo link vai estar também no post. E o que acontece? Você criou, ele vai lá, manda duas pra você, você pode presentear, tudo mais. Se tem alguém que você gosta, quer mandar uma etiqueta pra ele, põe, coloca na tua mala e viaja tranquilo. Olha que legal. Agora só vai dizer também que vocês querem considerem uma viagem com todas as despesas pagas, né? É, viu, senhor KLM? Se quiser dar também, estamos aí, viu? Estamos aí, viu? Né, Drops, nossos ouvintes vão adorar. Agora chega de teta, né? Vamos parar com essa palhaçada toda? Vamos para os nossos e-mails referentes ao programa 56? Sim, senhor, senhor Alan Polar. O primeiro e-mail é do Ricardo Ferro. Ricardo Ferro, que por sinal é um ouvinte do futuro. Cara, eu fiquei espantado com esse homem, rapaz. Toma essa, outros podcasts. Ah, finalmente eu comento aqui com vocês. Sou ouvinte há cerca de 2 anos. Olha só, cara, ele está um ano no futuro. Mas será que ele não ouvia a gente da época que a gente estava em outro lugar? Ah, bom, eu pelo menos não tenho o que dizer sobre isso, né? É, vai saber, coitado. Ele tá zoando o cara aqui e o cara ouvia, tá dizendo da gente de um ano atrás. O que sempre me incomodou com a galera do Airdrops é que vocês faziam todos os trocadilhos que eu pensava em fazer caso estivesse participando. Malditos sejam. Vou entender isso como um elogio, muito obrigado. Qual não foi a minha felicidade ao ver que neste último programa um trocadilho passou em branco por vocês? Olha, a galera não perde oportunidade, né, cara? A notícia do carro movido a gás, metano, a campanha de lançamento do carro poderia ser cagando e andando. Na verdade, essa piada foi feita, mas foi relacionada ao Johnny Walker, né? Com a Activia. Tá aquela piadinha padrão, mas essa aqui ficou bem mais bacana, viu? Muito obrigado, Ricardo Fell. Um abraço pra você também, viu, meu querido? Um abraço, Ricardo. E o nosso próximo e-mail é do nosso mais que conhecido comentarista, né? O Eduardo Cosso, 31 anos. É impressão minha, cada vez que ele manda um e-mail tem um ano a mais. Eu não entendo também. E cada vez que ele manda um e-mail, ele tem uma conta de e-mail a mais, né? É verdade, cada vez ele manda um lugar diferente. Ah. Acho que ele ganha de mim. Então, Eduardo Costa, 31 anos, São Paulo, diz: olá, pessoas. Como sempre, estou só comentando a parte de cinema. É porque não gosto de escrever um e-mail muito grande. Gosto muito do Robert Rodriguez e a ideia dele dirigir Deadpool é muito boa. Ele tem boa mão para esse tipo de filme e eu iria assistir sem medo de ser um spin-off de X-Men Origins Wolverine. Mesmo se fosse derivado no filme do Demolidor. Nossa, que confiança. Nossa senhora, ok. Vamos lá. Que medo de você. Eu gostaria de um Máquina Mortífera 5. Mel Gibson se queimou muito em Hollywood, então seria ótima oportunidade do seu nome voltar a figurar no alto escalão de lá. Mas não precisa de um vilão nos moldes do personagem do Jet Li. Por último, gostei muito da animação do Lanterna Verde e que emocionante foi a luta final, bem ao estilo Dragon Ball Z. A DC e a Marvel estão acertando muito nesse segmento. É bom que não imitem um anime. Deixemos isso para produções como a série do Homem de Ferro. Abraços. Um abraço pro nosso amigo Eduardo, né, que sempre comenta, sempre deixa a sua opinião, muito importante. Aliás, muitos ouvintes poderiam imitá-lo. Não é o que a gente reclamar, cara. A gente recebeu bastante e-mail, sim, vai. E a gente tá tão bonzinho que a gente vai ler até os comentários dessa vez, né, cara? Oh, olha só que beleza. Ah, mas antes de ir pros comentários, eu quero agradecer ao Rubens Cavalheiro do sobcontrolos.com.br, que foi o garotão que fez o novo layout do site, na camaradagem. Cara, moleque profissional demais. Mas ele faz freela, viu? Quem quiser, só entrar em contato com o garoto, pergunta pra mim que eu mando o contato dele. Antes disso também, eu quero falar daquela enquetezinha que a gente fez sobre o filme do Thor, né? E o vencedor aí, com 35% dos votos, foi bom, né? Quem entrou no post do cast passado viu a pesquisa, né? Tava entre bom pra caralho, que pariu, bom, normal, ruim e vai tomar cu, que merda, filme caralho. Nossa, vai ser pi pra porra também. E ganhou bom. Então, significa que a galera, né, o Vox Populi aqui do Nerdrops tá achando que o filme vai ser bacana, cara. Olha, eu achei interessante, cara. Pessoal, nós tivemos um número surpreendente de pessoas votando, eu não esperava isso. Galera, continue assim, vamos aí, hein. A gente vai fazer bastante coisa que vai precisar do voto de vocês e espero que todos vocês participem. Então temos aí o filme, se não vai ser nem ótimo, nem bom demais, nem ruim também. O pessoal tá achando que vai ser ali, né, na faixa entre mediano e bom. Então vamos agora para os comentários. O primeiro comentário é do Danilo, e na verdade é uma pergunta, né, relacionada ao nosso querido Polar. Alguém sabe o nome da música de fundo que toca os 49 minutos do cast? Amigo Danilo, Polar responde. Olha, cara, eu tava dando uma olhada aqui, essa música, ela é usada no trailer do Jumper. Essa música, ela é do Two Steps From Hell. Então coloca lá no YouTube, Two Steps From Hell Jumper, que você vai achar a música, viu, filho? E é boa mesmo, eu achei bem interessante. Aliás, a discografia inteira dos Two Steps From Hell é muito foda. O colaborador, né, o Renato Benevenuto, que participou do cast passado, ele também mandou o link sobre aquele apocalipse zumbi e tal, que ele disse que poderia acontecer realmente. Eu entrei no link, eu achei bem bacana as coisas, assim, e algumas coisas são meio assustadoras, cara. Você sabe que depois de 500 anos eu saí debaixo da minha pedra e por causa do meu braço quebrado comecei a assistir um monte de filme, né? Zumbilândia tinha ficado pra trás, né? Caramba, que isso, cara? Cara, eu assisti essa semana, mas eu chorei de dar risada. Nossa, cara, é demais. Tá mais que aconselhado aqui, Zumbiland, bom pra caralho. E assim, não, cara, você fica imaginando um mundo desse, às vezes era o mundo que você queria viver, né? Aonde que você ia achar uma Hammer cheia de armamento no banco de trás, assim? Né, cara, e morar na casa do Bill Murray, né, velho? Demais, velho. E o outro aqui é do nosso amigo Zero Cool. Aliás, você sabe o que é Zero Cool, cara? Eu creio que ele se inspirou aí, né? Zero Legal? Não, na verdade, Zero Cool é o codinome do protagonista lá do filme Hackers, de 95, com a Angelina Jolie. Ele é o rapaz que hackeia computadores e ainda pega a menininha no final. Nossa, que perigo! Ainda cata Angelina Jolie no final? Cara, não, cara, desse que foda, né, meu? Caralho, mano, isso é meu ídolo, velho. E ele ficou aqui meio indignado, né? Diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como assim não tem vilão à altura pra ser derrotado apenas usando um grupo de heróis? Só dou um nome, Hulk. Hulk detonou metade do universo Marvel em Hulk contra o Mundo e acho que o vilão será ele. Agora, quem será a mente por trás da loucura do Hulk é que eu não sei. Olha, realmente, o Hulk é foda, o Hulk derruba todo mundo, só que eu não sei se é do interesse da Marvel deixar ele... Não, Hulk vilão, né? O que eu fiquei sabendo que foi divulgado amplamente aí, é que no caso quem seria o vilão? Seria o Loki, né? Usando aquela armadura dele destruidora. E a sua cadeira de rodas? Exato. Eles iam dominar a cabeça do Hulk. O Hulk ia dar um estrago tudo e ia botar os outros três Vingadores pra suar a camisa aí. Os caras iam dominar ele e depois os quatro iam partir pra cima do Loki. Depois falaram até na presença dos Skrulls. Vai saber o que que vai passar pela cabeça do Joss Whedon aí, né? É, mas o Hulk é mesmo uma bela opção de vilão, hein, cara? Assim, não que ele seja um vilão, mas como antagonista dos Vingadores, né? Eu acho bacana, cara. Não, eu acho bacana, assim, pra ser o vilão, digamos, o capangão forte, entendeu? Porque ele não é um cara que eu acho que sustentaria um filme como vilão sozinho. A gente viu o que que é o filme do Hulk, sabe? Ele tendo aqueles problemas de descontrole dele. Ai, meu Deus, não queria ser assim. Ai, que verde é foda, não pega mulher, eu fico nervoso, sabe? Mas eu acho que sim, ele é legal pra você bater até o meio do filme, né? Agora, depois você ficar sustentando ele o filme inteiro, não dá não. Por isso que eu acho que não vai ser ele o vilão do filme. É, pode ser. E o próximo comentário é do Elvis Rocha. Ele diz o seguinte: muito bom e humorado cast, parabéns a todos. Lanterna Verde usar pilhas? Deixaram passar que não deve ser da Rayovac. Acho que o Sinestro deve ter usá-las. Puta, aquela pilha amarelinha é muito ruim, cara. Ah, puta, agora que eu saquei. Rayovac e as amarelinhas. Ai, cara. Puta que me pariu, velho. Essa, cara, é aquela que você faz com o dedinho, aqui. Hein? Aham, é. E tinha que ter um gif no final, sabe? Um emoticon assim. Cara, essa só perde do Roger, cara, do e-mail passado, falando que o vilão do Homem-Aranha vai ser o Woody, velho, porque o cara chama ele de Garfield. Ah, então vamos lá. Pra finalizar aqui, temos Fábio Liana de Oliveira, nosso antigo comentarista. Parabéns ao time Nedrops e aos convidados. Kodoji e Renato Benevenuto foram fenomenais nos seus comentários, rivalizando com o senhor dos trocadalhos, o venerável Oliver Pérez. Vida longa ao Nedrops e seus Nedroppers. Não se esqueçam do concurso cultural da editora Record e seu livro Perigoso para Garotos. Não se esqueçam também da nossa ação. O Sussi vai pegar um autógrafo do Eduardo Spor para você. E por último, não deixem de fazer as suas etiquetas da KLM. Caramba, se tudo isso fosse pago, a gente tava com uma grana forte agora, hein, véi? Ah, mas é sempre assim, cara. Tem gente que ganha dinheiro, a gente ganha parceria sempre. É. Então vamos ao cast de games, afinal de contas, o nosso amigo Vivacqua não falha. Bora pro cast. Cruze. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Novidades no jogo Metal Gear Solid Rising. PlayStation Fone a caminho? Pague por aulas de Super Street Fighter. PlayStation 3 lançado oficialmente no Brasil. Nomura quer uma continuação para The World Ends With You. No vídeo da semana, trailer do novo BioShock. E nas especulações, os RPG japoneses para os consoles de mesa. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. boa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia que você estiver ouvindo. E sejam bem-vindos a mais um Nerd Drops de Games. Aqui quem fala é o Vivaco, comigo está o Aginos. E aí, galera? E o nosso amigo ausente da última sessão por motivos de imbecilidade minha, miopia, Johnny. Olá, meus amigos, como vão? Como vão? E ao fundo de hoje, escolhido por você, ouvinte, seguidor do Twitter, a trilha sonora de Mega Man 2. Fucking Tastic. Oh, yeah. Já vou avisando que semana que vem vai ter surpresa na trilha sonora. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu queria direitinho. Vamos ver. E então, pessoal, queria agradecer a todo mundo de novo por ter participado no Twitter. Ao pessoal que encontrou a gente no evento do One Up, um abração, foi muito legal. Vale lembrar que a Aginos agora tem Twitter, né? É, o Aginos agora tem Twitter. Pressão, foi uma pressão, porque ele se tornou celebridade da passada. E eu queria avisar, pessoal, que tem muita gente pedindo pra eu ensinar como é que faz o compartilhamento de jogos do PlayStation 3. Fica ligado no site do Nerd Drops, que eu vou fazer um post explicativo, direitinho, tudo funcionando bonitinho. Você vai sair de lá compartilhando o jogo com seus amigos. Amigos, tá? Relaxa, Vivaco, galera. Vivaco, você é o meu herói, você sabe, né, Vivaco? Essa, eu sou o Capitão Tutorial, velho. Capitão Tutorial. Hoje não vamos falar de aplicativo de iPhone, hoje vamos ser direto, rápido e sucinto. E vamos começar com as notícias. Vamos começar primeiro com a melhor notícia de todos os tempos, na minha opinião, que é o Metal Gear Solid Rising. Não vai ter nenhum personagem da série. Eu não vou ter precisado jogar nenhuma daquelas novelas mexicanas do Kojima, cara. Fantástico. E Vivaco, quer dizer que você tava esperando uma desculpa pra começar a jogar Metal Gear, né, velho, amigo? É isso, eu não posso jogar o Metal Gear 2 nem o 3. Eu perdi essa leva. Eu parei, meu saco encheu jogando Metal Gear só de 2. Infelizmente, não dá pra jogar nesse momento. Então, eu não quero jogar o 4. Tô com a mínima vontade. Tá vindo um que eu não preciso jogar os outros pra saber as histórias. Perfeito. Ideia de porrada, né, meu amigo? Pois é. Tá tudo bom pra você, né? Mas temos aqui o miopia fã de Metal Gear Solid. Eu adoro, apesar de eu não ter tido a oportunidade aí de jogar o 4, afinal de contas, a pobreza é imensa, né? Jogo justo, vamos lá, jogo justo. Eu acho uma pena, eu acho que faz parte da graça de Metal Gear, essas ligações muito doidas, sabe? Mas... É, olha, eu joguei o 4, achei muito bom, entendeu? Na época que eu joguei, eu achei que fosse o jogo da minha vida. Não é, né? Mas, de qualquer maneira, é um jogo muito bom e quando eu joguei o 4, o pessoal que jogou, já tem muito tempo já que o jogo foi lançado, então vou rolar esse spoilerzinho. Opa, deixa eu deixar o fone aqui. É, né? Falam, não vou falar quem fala, mas falam que o Raiden foi buscar o corpo do Big Boss, né? E eu já imaginava que isso era uma chamada que demorou mais de um ano pra poder ser resgatado e tal. E isso era uma chamada pra um spin-off. E não deu outro. Metal Gear Solid Rising. Mas é legal porque é um spin-off que tá rejuvenescendo a série um pouco, né? É uma coisa completamente diferente mesmo. Sem dúvida, foi o ponto alto da conferência da Microsoft, foi o vídeo do Rising, né? Ah, que isso. A menina fazendo carinho nas bolas do Tico. Nas bolas do Bedober, né? Pois é. É, eu tô esperando. Mas eu tava esperando que o jogo, a jogabilidade mudasse mesmo. Porque Metal Gear, ele tava começando a envelhecer mal. Começando, entendeu? E ele tem que realmente mudar um pouco, dar um pouco mais de... Agilidade, né? É, velocidade, isso, no jogo. Porque é um jogo fantástico, mas é que nem, vamos dizer assim, o nosso velho Soul Calibur, que começou fantástico no Dreamcast, tá uma merda agora. É, a mecânica mesmo tava envelhecendo, né? É, não mudou nada, entendeu? Não, o que eu acho bacana disso é porque, querendo ou não, você não pode presumir que todo mundo tenha jogado os outros Metal Gears. E como ele tá saindo pro 360, que, entre aspas, se a galera veio do Xbox One, não sabemos de onde o povo que tem o 360 veio, você não pode garantir que todo mundo jogou a franquia Metal Gear. Não, isso com certeza. Isso é sempre bom dar uma renovada no público, isso aí sem dúvida. Vale lembrar que quando saiu o Shadow Complex, que é aquela mistura de... é o estilo Metroid. É mais Metroid do que Castlevania, né? Sim. Não é nem Metroidvania, é muito Metroid. Muita gente que comprou não sabia do que se tratava o jogo. E adorou. Não sabia que é o estilo Metroid. A gente... às vezes a gente esquece, nós já estamos na casa dos 20 e muitos, 30 e poucos, a gente esquece que a gente esquece que tem muita gente que nasceu aí, que já tá jogando videogame já tem um tempo, que tem aí seus 15, seus 18, né? Não pegou essa parte de Metroid. Metroid não conversa com eles como conversa com a gente. Vamos chegar a um ponto aqui. Pra mim, a série Metroid, por melhor que o Prime tenha sido, ela se consolidou no GBA. E eu acho que tem que ser muito hardcore pra pegar um GBA e jogar Metroid. Foi ali que teve os dois dos melhores. Eu sei que teve o Super Metroid, que é fenomenal, mas... Com certeza, mas em termos de história, realmente, aqueles joguinhos do Game Boy consolidaram muito a história de Metroid, né? Uhum. Primeiro porque foi um remake extremamente necessário, o First Mission, né? Isso. E o Fusion, porque realmente é o primeiro Metroid que você vê uma ligação com uma história profunda, de verdade, né? É isso aí, galera. Rumores, tá vindo aí o PlayStation Phone. Fiquei sabendo que ele vai ser lançado junto com o sistema operacional do Android 3.0. E eu tô muito com a Sony, porque o meu PlayStation Phone deveria ter sido meu PSP Gold. É, eu tenho o PSP Gold. Eu tenho também. Eu vivo de... Gente, eu vivo de originais no PSP. Eu fiquei muito tempo na libidinagem, na sacanagem. Baixei tudo, tinha todos os emuladores. Sabe o que aconteceu? Eu não joguei nada. E agora eu tô terminando o meu quinto jogo de PSP, graças a isso. Vocês tiveram que comprar um PSP Go, então, pra aproveitar o console, é isso que eu tô entendendo. É isso. Meu Deus do céu. É muita falta de disciplina, né? Não, é muita falta de disciplina. Pior que eu sinto a mesma coisa. Vocês sabem que eu sinto a mesma coisa. Eu tenho um problema sério com disciplina gamística. Pois é, eu acho ridículo que a Sony tá lançando um PlayStation Phone que vai sair caríssimo, com certeza. Né? Eles não colocarem esse PSP Go pra, por exemplo, as pessoas jogarem via 3G online, tá? Tinha tanta chamada pro PSP Pegou ter um suporte pra telefone e falar, a Sony não tem know-how. Tem sim, porque é a Sony Eric, né? Eu não falar assim, não sabe fazer, não vai ficar bom. Não, vai sim, isso tá normal, entendeu? Um telefone como... Se tem uma coisa que acho que a Sony Ericsson continua fazendo bem, são os feature phones, né? Esses telefones que é o grande argumento de venda é um feature específico, é uma característica específica, né? E agora o rumor, né, diz que vai ser um Android, ou seja, vai ser um smartphone. Eu acho um pouco tarde. O PSP é inegável, assim, eu sei que existem os amantes, eu mesmo vira e mexe me vejo com vontade de recomprar um PSP. Eu acho tarde. A gente tem aí a competição cruel do iPhone, tem aí o 3DS que tá vindo com um hype absurdo, sabe? Talvez seja um pouco tarde demais pra Sony tentar renovar o PSP. Vai ser talvez um fail tão grande quanto o PSP Go mesmo. Eu tô meio com isso, mas tá tudo bem. É aquela coisa on the go. Eu já vi o emulador de Play 1 rodando no Android liso em alguns jogos, tranquilo. Então é uma prova que pelo menos o hardware que existe agora já é capaz de rodar os jogos de Play 1. Se fosse pra rodar os jogos de Play 1, eu acho que seria uma boa. O problema é porque ele é um telefone e você vai com certeza vender ele muito mais caro do que você venderia o... Muito mais caro você venderia o PSP Go. A não ser que a Sony faça como é o negócio da AT&T, né? Se ela conseguir vender por $200 prendendo a pessoa todo subsídio, né? É, os subsídios como tem no iPhone, talvez não seja tão ruim, né? É, eu confesso que seria um PlayStation Phone, por outro lado, seria uma coisa que me faria repensar no PSP, porque uma coisa que eu sempre quis foi um celular com a capacidade para jogar jogos portáteis de qualidade, entende? Isso já existe com iPhone, mas é caro demais aqui no Brasil, né? Pois é. Agora... Mas imagina um PSP Go com Android 3, sua bateria vai durar 40 minutos. Nossa senhora. Tenso, hein? É. Eu vou começar essa notícia com uma pergunta. Vocês pagariam pra aprender a jogar Street Fighter com os melhores? Pois essa é a proposta de jogadores como Jason Wong, Mike Ross, Martin Fan e Ryan Gutierrez. São grandes jogadores da EVO, aquele campeonato que a gente falou alguns programas atrás, campeonato de Street Fighter. E eles estão oferecendo aulas de Street Fighter para quem estiver disposto a pagar. Não é lá muito barato, né? Alguns deles cobram $40 por hora, enquanto outros até 50. Eu jamais pagaria. Eu acho que parte da graça é aprender por si só, né? E você, gente? Você que já ensinou muito de nós, velho. De graça, só pelo preço da Coca-Cola, velho. Que... Vivaco, não, a Ginos não tem ideia, meu amigo. É, gente, não temos dinheiro não, velho. Eu deixo você gravar podcast comigo, tá legal? olha, é interessante isso, hein? Não, mas... Eu te ofereço um muito obrigado, meu amigo. É. Olha, eu acho que eu pagaria, não pagaria. Mas é natural, tem certos jogos que eles chamam de pra liga eletrônica, né? Por exemplo, StarCraft, WarCraft, jogos que realmente tem um balanceamento muito bom, tem uma competitividade, uma comunidade gigantesca, que você eventualmente as pessoas vão estar oferecendo aulas, coisas, porque muita gente joga, muita gente quer ficar melhor, entendeu? Tem uma repercussão mundial, campeonatos aí. É aquela questão do jogo em si, né? Da celebridade do jogo. E Street Fighter é um deles. Né? Eu acho natural esse tipo de posição, de serviço, melhor. Obrigado. Eu acho natural esse serviço, mas eu não pagaria. Mas de jeito nenhum. Eu também concordo com o meu filho que a graça é aprender. Claro que você não vai aprender jogando só com mula, você tem que jogar com gente boa, que vai te bater até você chorar. E aí aprende assim, entendeu? É isso aí. Então, pessoal, como vocês sabem, vocês podem mandar notícias aqui pro @vivacqua, que a gente vai incluir na pauta se a notícia for relevante. Se não for relevante, tô um pouco me lixando, o que é uma brincadeira. E o Kodoji, que participou semana passada do Nerdrops enquanto eu estava ausente, ele foi o step da minha pessoa. E mentira, o Kodoji mandou muito bem. E ele mandou pra mim no Twitter o link do lançamento oficial do PlayStation 3 no Brasil. Pela bagatela. Baratinho de Balato. Balato. Comprar na luzinha. Comprar na luzinha da Sony e pagar R$ 1.999. Luzinha. R$ 2.000 num Blu-ray player com um HD. Assim. E um videogame, né, Vivaco? É um videogame. Não. Por esse preço. Porque assim, nem videogame é tão caro no Brasil. Quando tem esse preço, eu acho que é porque estão vendendo por outras coisas, porque eu não acredito. R$ 2.000, que eu chuto que vai ser o preço do 3DS no Brasil, na FENAC, se o jogo justo não passar. Por isso apoie, pelo amor do Padim Padicis. Pelo amor do Padim Padicis, nosso Cristo Redentor. E assim, se você hoje for no Buscapé e digitar PlayStation 3, ele vai mostrar o menor e o maior preço. O menor preço é das outras lojas, que já estão vendendo importados e essas coisas, e o maior preço é o da loja da Sony. É uma coisa positiva ele ser lançado oficialmente no Brasil, porque se você não começar a produzir, você não pode brigar pra baixar o preço. Mas Vivar, você acha que isso tá sendo produzido no Brasil? Ah. Embalado isso tá sendo no Brasil, tenho certeza. Não, embalado provavelmente ele tá, mas produzido, de jeito nenhum. Se tivesse sendo produzido, ele estaria muito mais barato. Não, é verdade. Talvez seja por esse preço que eles vão argumentar. Falar, olha, você tá vendo? Isso é porque não é produzido aqui, que vocês não têm incentivo pra indústria de jogos. Por favor, faça uma caridade a mim. E pensa só, o videogame custa $300 nos Estados Unidos. Se você paga 100% de imposto pra trazer ele pra cá pra revender, você vai estar pagando $300. Sim. R$2.000, a Sony tá querendo tirar o prejuízo que ela tá tomando pra cada PlayStation no Brasil. Só pode. Não, mas não vai tirar, né? Porque quem vai ser o idiota que vai entrar no Buscapé? E, oh meu Deus, tem um aqui que é mais caro. Quero ele. Mas o problema desse preço é porque as pessoas não vão saber do preço original. Porque, por exemplo, tem a loja da Sony. Aqui em Brasília tem um shopping que tem a loja da Sony. Na FENAC o PlayStation 3 é, acho que é R$ 1.499. Na loja da Sony vai ser R$ 2.000. Pois é, eu acho que a... Eu ia falar isso pra vocês agora. Eu acho que a Sony, ela tá com uma estratégia um pouco diferente da Microsoft. O que a Microsoft fez quando lançou o Xbox aqui no Brasil? Todas as lojas de varejo que vendiam Xbox anteriormente, importado, a Microsoft foi, conversou e realmente substituiu os videogames dessas lojas de varejo pelos videogames oficiais da Microsoft no Brasil. Então só sobrou realmente o contrabando. Eu não sei até que ponto a Sony está disposta a fazer isso, entendeu? A sensação que eu tenho é que o PlayStation 3 no Brasil é um produto exclusivo da loja da Sony. Digamos, o PlayStation 3 com a caixa em português. É um produto exclusivo da loja da Sony, entendeu? Eu não sei até que ponto, tanto que a gente vê essa disparidade no Buscapé de preço. Uhum. Então, as lojas conseguindo vender o aparelho importado por até R$ 800, R$ 890, né? E a Sony vendendo por R$ 2.000. É complicado, cara. Dá vergonha, entendeu? Você vê uma coisa dessa. Pô, a Microsoft tá colocando um posicionamento dentro do Brasil. Não é ideal? Não é. Tá meio longe de ser ideal, mas tá correndo atrás. É, mas já melhorou muito, né? Quanto que era o Vivaco, o Xbox que você viu oficial? R$ 1.799, e hoje o arcade tá R$ 899. Sim, se eu não me engano, o preço de tabela do arcade é R$ 1.000. É, pois é. Entendeu? Que já é muito, claro, não chega a brigar com os contrabandistas, mas já é um preço muito melhor, né? É, infelizmente a gente só pode recorrer ao jogo justo. Seria muito bom se a gente tivesse outras opções. É, não adianta, chorar não adianta. Chorar é o que a gente tem feito há muitos anos, né? É, e aí as prioridades no país são outras. Isso é um fato. Então não dá. Eles apoiam o jogo justo, porque quando chegar ano de Copa e Olimpíada aqui nesse país, ninguém vai querer saber desse tipo de coisa. E aí, galera? O Nomura tá querendo uma continuação pra um RPG fantástico. Todo mundo que tem DS jogou. Eu ponho minha mão no fogo pra esse, que é um dos melhores RPGs do DS, que é o The World Ends With You. É um RPG estiloso, uma temática completamente diferente. E eu, particularmente, eles passam em Shibuya, né? E eu, particularmente, estive em Shibuya. Diversas vezes eu morava perto lá quando estava no Japão. E realmente, essa questão de estilo, trocar de roupa, ter os estilos diferentes, é uma coisa que fala completamente em relação àquele bairro de Tóquio. E o Nomura tá querendo fazer uma continuação, né? Vamos apoiar, né? E aí, galera, o que vocês acham? Pois é, eu acho que a melhor coisa é que ele vai ter que ralar o dobro, porque diferente de qualquer coisa, ele fez um jogo em 2D cheio de sprites, né? Pois é. Então agora que o 3DS é 3D, as pessoas não vão querer refazer jogo com sprite, então o jogo vai ter que ser em 3D, então ele vai ter que fazer do zero. Ele já fez um jogo do zero, ele não vai nem poder reutilizar a engine do jogo, ele vai ter que fazer partir do nada, assim. Não, é... O que eu acho de The World Ends With You? Eu tenho um problema sério com RPG japoneses, mais sobre isso nas nossas especulações. Se tem um joguinho que eu acho que conseguiu trazer uma vida nova ao gênero, é esse, entendeu? Muito bom mesmo, muito bom, interessantíssimo, diferente, um sistema completamente alucinado que usa as possibilidades do DS. Eu espero com certeza, muito bom. O problema do jogo que eu percebi é que o jogo é muito emo. Se você não percebeu que o jogo é emo, é porque você tem essas tendências. O jogo é, ele fala de minha vida é uma droga, e eu não vou falar pra ninguém que eu estou triste, mas o personagem tá falando pra você. Só que ele contorna isso do jeito que toda pessoa que se vê numa fossa faz. Deveria fazer, que é se esforçar para sair daquela fossa. Se a gente for considerar The World Ends With You um jogo emo, a gente vai considerar 99% dos animes e mangás, né? Não, pois é, mas eu digo porque essa história é em cima de um personagem assim, porque, por exemplo, Final Fantasy XIII é uma kick-ass lady indo bater em todo mundo para conseguir respostas, sabe? Mas o Final Fantasy VII já é um emo que não sabe o que fazer. Mas eu não tô falando assim mal do personagem. É o jeito que ele se supera, é o jeito que ele sai desse estado. Você coloca isso na construção do personagem. E quando ele te dá o controle disso, é muito bacana. Porque ele fala os motivos pelo qual ele é emo, entre aspas, assim, que ele tá triste. Ele fala abertamente. E é jogando que você resolve os problemas dele. Isso é muito bacana. Eu quero ver ele no próximo Kingdom Hearts, os personagens. Merece, hein? Esse negócio que tem emo é coisa de japonês, pô. Entendi. Eu morei lá, o japonês é emo. Você foi emo quando você tava lá, gente? Cara, por um tempo eu fui, viu? Eu vou te mentir, não. Até pintei o cabelo. É verdade. Mas, vamos ver, né? Vou esperar, porque isso é uma notícia que vai demorar muito. Vai demorar muito. Como tudo da Square hoje em dia, né? Ah, é. Como tudo da Square. Mas, é ao contrário da Blizzard, a Square a cada 4 anos lança um jogo, mas você não sabe que jogo vai ser bom. Não mais, né? Porque já foi assim. Pois é, o vídeo da semana eu adorei, não sei quanto a vocês, meus colegas de podcast e amigos da vida. O trailer do novo Bioshock Infinite, é isso? Meus amigos, todos os méritos de Bioshock estão nesse do primeiro Bioshock, vamos deixar claro, estão nesse vídeo. Uma arte absolutamente sensacional, um conceito bem alucinado. First Person Action, né? Apesar de ser uma CG, muito, muito legal, muito bacana. Vamos falar para os nossos colegas que não estão com acesso. Tá ouvindo no ônibus. Tá cagando, ouvindo podcast, ouvindo no carro, que nem eu faço. Eu faço isso, eu cago no ônibus dentro do carro. Isso. Como vocês bem sabem, Bioshock, os primeiros Bioshock se passam numa cidade submarina que foi construída por um louco visionário. É chamada Rapture. Esse Bioshock Infinite leva o cenário do jogo para uma cidade voadora. Pelo que parece, enquanto o Bioshock tinha um estilão bem gótico, bem europeu, esse Bioshock Infinite tem uma cara de Estados Unidos, né? Uhum. Verdade, tem a bandeira. A primeira coisa que você vê Exato. Quando o cara é jogado pra fora. Exato. Mas ali no vídeo já dá pra ver o correspondente ao Big Daddy, às Little Sisters, né? Mas não deixa exatamente muito claro ainda quem são essas figuras e quais vão ser suas relações. Mas é um vídeo que vale a pena, viu? Eu gostei muito. Eu gostei bastante também, porque eu passei batido no BioShock 2, porque todo mundo falou que era o que todo mundo queria, mais do mesmo. Parecia uma expansão que fazia e não fazia sentido, não acrescentava nada pra história do primeiro. Mas esse, só de explicar metade dos elementos que apareceram nesse trailer, já tem um jogo novo, já tem uma história legal. É, o único problema pra mim é a questão do autor do jogo, que falou que o BioShock terminava no primeiro, né? E aí o segundo foi realmente pra poder tirar o leite pedra da franquia. Eu tô preocupado com isso, não sei, pelo fato de ser no ar, eu tava até conversando com o meu aqui antes. Gente, eu sei que rapidão. O estilo artístico não é no ar. Tá? É porque a cidade tá flutuando no ar, tá? A gente não tá falando de noir, de preto e branco e jazz isso. Tocando ao fundo, não. É, isso, eu também tinha entendido isso, mas continua. É. Então, pelo fato da cidade estar no ar e tal, não sei se é Rapture, sei lá, não sei se de repente pode ser uma frequência, alguma coisa que vem antes do BioShock 1, ninguém sabe, porque esse trailer, ele é muito bem feito, muito legal, entendeu? Dá vontade de jogar, dá, mas eu não sei exatamente onde vai se encaixar na história, né? Pois é, mas ao mesmo tempo, eu tenho minhas dúvidas se BioShock precisa se encaixar na história, por que que a gente não pode encarar, porque é a minha sensação, até por se passar nos Estados, deixar bem claro que se passa nos Estados Unidos, a minha sensação é de que eles estão simplesmente criando um outro universo mesmo, entendeu? É. Com a mesma ideia que é a do visionário maluco, não sei até que ponto esse BioShock Infinite precisa, se bem que se é pra não se encaixar na história, que não se chame BioShock, né? Pois é. É isso também. E o BioShock, ele é um dos melhores jogos que eu joguei, BioShock 1, mas eu não sei se ele tem força suficiente pra ser considerado um universo à parte, entendeu? Ter seguidores ou entendeu? Aquela referência toda pra virar e falar o universo de BioShock, entendeu? Pra eles lançarem um jogo completamente um spin-off, completamente aleatório, não tem nada a ver com a história, alguma coisa, só algumas coisinhas encaixadas, eu não sei, eu acho que eles vão tentar colocar dentro da história aqui, do 1 e do 2. É, seria legal se fosse uma espécie de primeira tentativa do Andrew Ryan, né? Isso ia ser legal se o nego conseguisse encaixar dessa forma na história. Eu não sei o que eu espero, porque eu não sei o que eles podem fazer. Porque o problema é que esse jogo é muito caro. Então botar um multiplayer, dizem que o multiplayer é até divertido. Mas ninguém quer parar de jogar Call of Duty. Então é um jogo que o multiplayer não tem apelo. Então como é que você faz o jogo se perpetuar depois que você termina? Tinha que ter alguma coisa, sei lá. A história, quando o multiplayer não é forte, o que faz o jogo se perpetuar mesmo é uma história bem contada. E nesse aspecto eu não tenho medo, porque até o BioShock 2 não é uma história ruim, entende? Sim. Meus queridos e minhas queridas, tem alguma mulher que escuta o Nerdrops e a parte de games? Se tem, manda uma mensagem pra gente, a gente quer saber, comenta, fala assim, oi, eu sou mulher e eu escuto. A gente quer saber porque a gente tá pensando em fazer uma parte de especulação especial pra vocês, mas a gente precisa da ajuda de vocês, porque chegou a hora das especulações. Pá, pá, pá. A hora favorita, porque aqui a gente pode errar e falar, ué, a gente tava só especulando, mas quando acerta a gente comemora como gol da vitória. Vivaco, eu quero saber uma coisa, é aqui que pode falar mal também? Pode. Oh, que beleza, pois é. Contanto que o seu falar mal ajude o desenvolvimento do assunto. Pois é. Hoje... Não adianta falar, eu não gosto e vou embora. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de RPG japoneses, onde eles estão. A gente vai falar dos RPG japoneses de mesa, dos consoles Xbox 360 e do Play 3, não do Wii, porque a gente está falando também da indústria e do custo de produção, porque o custo de produção para o Wii é mais barato, então a gente vai se dedicar numa coisa mais pesada. A gente não está descartando o Wii como plataforma, a gente só está delimitando o valor de produção. E no Twitter a gente perguntou, o Capivara, que não se escreve assim, ele é Kpiwara, ele fala que os RPG japoneses motivam ele sim a comprar um console. O Fadino Mata, ele disse que o RPG favorito da vida dele é o Vagrant Story, que é lá do PlayStation 1, que é RPG japonês e foi um ponto decisivo na compra de um console. O meu caro colaborador, o Felipe Bonifax, ele falou que RPG japonês é um monte de cara cabeludo, com cabelos bizarros e espadas gigantes. Esse é dos meus, hein? Gênero discutível. Esse é do meu, hein? Pra isso, Isso, esse tipo de coisa não decide a compra pra mim. E o Palos Semik, ele disse que achou o Final Fantasy 3 bacana, mas ele esperava mais. Infinity Discovery é ótimo. E aí, gente, o que vocês têm a falar? Vamos começar pelo do contra aí, vai, John. O do contra. Pois é, meus amigos, eu confesso, RPG japonês é um negócio que envelheceu, eu acho, não tem mais o mesmo brilho. Eu me lembro, na época que entre o Super Nintendo e o PlayStation, eu ficava louco querendo jogar os grandes RPGs. Todo mundo falava que era um gênero maravilhoso. O fato, quando eu comprei o PlayStation, e o fato que eu me vi perante foi de que eu não me dou bem com o gênero mesmo. Eu acho lento, eu acho bobo. As histórias, por mais interessantes que sejam, elas têm elementos que realmente não me agradam, entende? E assim, eu particularmente adoro o fato de que os JRPGs não têm mais a mesma força do que eles tinham nas gerações passadas. Por uma série de motivos, acho que é isso que a gente quer explicitar aqui, mas para deixar bem claro a minha posição aí nesse assunto. Eu acho que o principal motivo dessas histórias, assim, comparativas, a gente vai comparar. Semana que vem, por falar nisso, a gente vai falar dos RPGs americanos, dos RPGs ocidentais, não só os americanos. O principal fato é que depois que você vê o conceito de guerreiro dos dois mundos, você se questiona. Fica um pouco mais difícil de levar a sério mesmo os guerreiros japoneses, né? Vamos falar assim, Final Fantasy. Vamos pegar o clássico pra todo mundo me odiar. Final Fantasy VII. Você começa. Tudo que você muda no Cloud, você pode comprar todas as armaduras, capacete, pedaço de sabão, qualquer coisa. Tudo que vai mudar é a espada que ele está segurando. Isso é um fato. Qualquer RPG americano, você vê a modificação do seu personagem, você vê que ele cresceu, você vê que ele conquistou aquelas armaduras. Isso vale até pros MMOs RPGs. Você começa no World of Warcraft, se você jogar com Tauren, você começa como uma vaca pelada. E aí você vai conquistando as partes da sua roupa e as suas armaduras e seu equipamento. Isso já é uma coisa, que você vê que o cara tá poderoso, que ele tem os melhores itens, mas você não vê isso no jogo. Você não vê isso no Final Fantasy XIII. E ainda bem, o Final Fantasy XIII não tem isso, são só amuletos. Eles perceberam que seria inviável nos dias de hoje você... Pois é, eu acho que isso já é um problema crítico. Dos RPG japoneses, no sentido de que pra você, nos RPG japoneses, normalmente, claro, a gente tá generalizando porque pra facilitar a própria discussão, mas nos RPG japoneses o seu apego aos equipamentos, ele é meramente estatístico, na maioria das vezes, entendeu? Enquanto o seu apego nos RPGs ocidentais, ou normalmente, é claro, a gente tá sempre generalizando, não se esqueçam, não adianta chegar e dar pra gente um exemplo que negue o que a gente tá dizendo, porque isso não é nada, mas o seu apego com o personagem é muito maior num RPG americano, justamente porque você enxerga a evolução, você se apega à evolução do personagem pelo visual mesmo, né? Mas tem um RPG japonês dessa geração que faz isso, né? Um só, que é o White Knight Chronicles. Ele realmente, você troca roupa e tal, mas o RPG é uma ele é uma espécie de Diablo-like, se eu não me engano, não é não? Mais ou menos, o sistema é tão simples, é tão chato, eu zerei ele, eu tenho ele comigo, infelizmente. O pessoal de São Paulo, zerar é a mesma coisa que fechar, tá? Eu terminei ele e o jogo, o sistema dele é muito simples de batalha, mas chega da raiva, entendeu? O que vocês estão falando é verdade mesmo. Inclusive, na época de jogar World of Warcraft, tinha umas meninas que jogavam lá com a gente na guilda, e aí saiu um equipamento melhor, aí a gente perguntava, vocês querem? Tá, vocês querem trocar? Vamos sortear aqui? Ah, não, a gente não quer não. Uma menina virava, não quero não. Ah, por quê? Eu fico melhor com esse equipamento que eu tô aqui, mas esse aqui tem status melhor. Não, eu quero ficar com o meu aqui, tá? Meu personagem tá bonitinho do jeito que tá aqui. Assim. Pois é, não, e sabe o que é engraçado? Por exemplo, hoje em dia, visualmente, os jogos americanos, eles são muito mais complexos visualmente mesmo. A gente vê uma estagnação do visual dos RPGs japoneses que não existem mais nos consoles americanos, né? Nos jogos americanos de RPG. Eu acho que o japonês, ele consegue muito desenvolver um universo já criado, mas ele tá estagnado na criação de novos. Eu acho que um dos meus Final Fantasy favoritos é o 12, que se passa no mundo do Final Fantasy Tactics. A direção de arte daquele jogo, cara, o Final Fantasy 13 fica no chinelo do chinelo. Você olha, tem uma cena na abertura que aparecem cinco juízes, que são pessoas de armadura, caminhando em CG. Eles caminhando, mundo e você consegue ver a hierarquia dos caras pelo design da armadura. É, isso é sensacional. Isso é um espetáculo. E o jogo é muito bom. O Final Fantasy XIII é uma involução caríssima. Ele é. Ele perde pro 12 de porrada. Mas de porrada grande, pois... grande. O 12 é infinitamente superior. Pois é, um argumento extremamente positivo, acho que, dos RPG japoneses, é que os japoneses, eles são ótimos artistas visuais mesmo, né? É, nesse aspecto, realmente é um mundo de diferença de qualidade, assim, de arte, né? Entre os RPGs ocidentais e os japoneses. Mas, como você disse, o Final Fantasy XIII já não conseguiu ter o mesmo brilho que o Final Fantasy XII, né? É, eu vi uma que o cara botou agora, assim, no Twitter, enquanto a gente tava gravando, que é o Roger Aguiar. Ele falou: eu joguei o Final Fantasy XIII e ia ser um jogo de ação nota 9, mas um Final Fantasy nota 5. Pra mim, ele resumiu. É isso. Ele é um Final Fantasy nota 5. Ele não te emociona. Os personagens são plastificados. Você tem vontade de largar metade pra trás. Não chega perto de nenhum Final Fantasy razoável. A personagem principal é muito legal. Assim, eu realmente gostei dela. Se tiver um próximo de Cid, eu quero que ela esteja, porque ela é muito bacana, mas o resto é insuportável. Eu prefiro ver anime colegial com ponhonhon e carinhas felizes o tempo todo do que jogar esse jogo de novo por causa dos personagens. Mas o sistema de batalha é um dos melhores actions que eu já vi. É empolgante. Na hora que você vai fazer grinding, que você chega na hora que não tem história, que você não vê personagem fazendo coisa emo, você joga e nem vê o tempo passar. Verdade. Agora, quando você vai avançar a história, meu amigo, sério, a última batalha eu joguei, aí eu bati o cara, beleza. Dei uma pausa, fui no banheiro, quando eu voltei, tirei a pausa e subiram os créditos. Eu tinha terminado o jogo. Eu fiquei envergonhado que o jogo tinha acabado, porque o inimigo morreu muito rápido. E ainda, eu não conseguia matar monstros da área de grinding, mas eu conseguia matar o último chefe. Ou seja, é bem ridículo, né? Então, o Final Fantasy XIV, que vai ser um MMO, todo mundo tá sabendo, vai sair dia 30 de setembro, parece que vai sair dia 30 de setembro do PC, dia 30 de março do PlayStation 3, ele vai colocar essa proposta de volta do 12, né? Porque o 12, na verdade, vamos colocar, ele é um MMO single player. Porque ele é um MMO single player. Vamos ver se, de repente, o 14 ele consegue arrumar os problemas do 11, que é um jogo muito lento, é bem, bem inferior aos outros MMOs aí, e esperar, né? Porque realmente o 13, ele só tem um capítulo, né? Que é o capítulo 11, que é o capítulo que você pode fazer as coisas. O outro é você ter um filme de 40 horas ali, com personagens emos e... Pois é. E aí, Agino, você deu uma boa canja pra gente discutir um aspecto seríssimo. Como vocês bem sabem, assim, o custo de produção de jogos de videogame aumentou consideravelmente, né? E o Final Fantasy 13, aliás, a franquia Final Fantasy, que por enquanto a gente só tem o Final Fantasy 13, e outras franquias de RPG se viram numa sinuca de bico, porque eles acabaram tendo que reduzir a complexidade do jogo. Quer dizer, o jeito de andar no mapa, a grandiosidade da coisa, foi diminuída. Não se diminuiu, pelo contrário, não se diminuiu o tempo de produção, nem o custo, mas o jogo em si, eu não joguei o Final Fantasy XIII, mas pelo que vocês me dizem, é um jogo muito mais limitado. Quer dizer, você tem um caminho extremamente linear, não é isso? Uhum. Só tem um momento do jogo que você tem um mapa grande, e na verdade não é nem um mapa, é uma espécie de... Uma arena. Exato. Extremamente limitado, você... Pois é, eu sei lá, desde Final Fantasy X, na verdade, que já é bem assim, né? Uma coisa bem linear, mas que esse Final Fantasy XIII dizem que é a epítome do problema, né? É. Então, mas colocando para um lado positivo também dos RPG japoneses, tem um jogo fantástico que não fez sucesso nos Estados Unidos, não sei porquê. É um jogo tático, que saiu nessa geração do PlayStation 3, Valkyria Chronicles. Fantástico jogo, entendeu? É uma reformulação do tático, onde você controla o seu personagem, tem uma arte bem diferente. É um jogo muito bom. Quem não jogou, tem PlayStation 3, compre, alugue, porque realmente vale a pena. Vale a pena. Ele é no universo da SEGA, né? Já tem algumas expansões e a continuação vai sair pro PSP. Ele é um Tactics, mas você controla a mira na hora que você manda o cara atirar. Ele se passa meio que no universo medieval mágico e alguma coisa assim. Carabinas e poderes, vamos dizer assim. Ele é bem bacana. E é como a gente falou, esse... E como ele é um Tactics que demanda mais tempo, você tem controle do que você tá fazendo, é um RPG que faz sentido você estar 60 horas diante dele. Você tem um motivo você falar, estou fazendo um grind porque eu quero que o meu Rocket faça mais dano. Você tem um sentido, não é que nem o grinding obrigatório ou você não perceber que tá fazendo grind. Pois é, é... Assim, não é nossa intenção falar de RPGs americanos agora, mas é inegável que, assim, você vê jogos como Mass Effect tomando... Quer dizer, a sensação de você... de imersão no Mass Effect é muito maior do que uma sensação de imersão no, na maioria, na grande, imensa maioria dos jogos japoneses, pra não dizer todos. Né, hoje em dia. Então, sim, a gente vê claramente uma evolução tremenda nos RPGs ocidentais e uma diminuição no, na própria complexidade do japonês. É, pra mim, o que eu tenho o feeling, assim, é que parece que o RPG japonês não tem nada de errado com isso, gente. Eu não tô falando isso pra falar mal. Eu acho que o RPG japonês tá parecendo um universo de contos de fada e fantasia, e os RPGs americanos parecem ficção científica. Mas é realmente isso. Isso aí é uma coisa que eu tenho muita sensação. Porque não que os dois não conversem entre si, não que não tenha fantasia no Ocidente, mas é muito mais fácil você ver o peso que suas decisões têm no Mass Effect 2, de coisas que você fez no 1, e ser um mega jogo do jeito que é, tem importância, do que o Final Fantasy com 4 anos de diferença ser lançado e não ter nenhum elemento, não ter o elemento de eu vou mandar brigar com um bicho. Você vai brigar com um monstro do seu lado. O monstro vem e te dá uma patada. Sabe o que acontece? Dá load na batalha. Cara, no 12 você ia mandar bater. Se você batesse primeiro, já contava como o primeiro hit. Já contava como você acertou o primeiro ataque. O monstro tá de costas, você acertou a magia de longe, você começou uma batalha. Nesse não, você tem que correr em direção dele. Se você pegar ele de surpresa, aparece que você pegou de surpresa, mas o monstro te dá uma patada e ainda assim você pode atacar primeiro. Não, e Vivaco, então assim, a sensação que fica então é de que os RPGs americanos são cada vez mais RPGs e os RPGs japoneses são cada vez mais texto. E história, entendeu? E mais novela mesmo. É, mas não vejam isso como um negativo. É uma maneira interativa de contar uma história. Porque as pessoas acham que o Final Fantasy é um RPG, que essas coisas, mas o RPG que você faz o seu personagem, que você dá um nome pro seu personagem, que você molda o seu personagem, que as suas escolhas fazem o seu personagem. Você fala assim, eu não vou nessa caverna agora, porque eu não tenho força pra matar o chefe dessa caverna. Eu vou quando eu tiver uma arma mais forte. Então quando você vai naquela caverna de novo, você já está mais forte, você está com equipamento melhor e você vai pegar as coisas que você vai ganhar nessa caverna e ficar mais forte ainda. No Final Fantasy, alguns têm essas escolhas. Tem um ponto muito importante que é assim, as empresas japonesas elas estão definhando, isso aí é fácil, né? Tirando a Capcom, todas as empresas estão muito mal nos pés. E eles têm medo de estragar os franquias, de lançar para essa geração. Por que você acha que tudo está saindo para forçado? Porque o custo de produção é muito mais baixo, é muito mais fácil você fazer alguma coisa que as pessoas vão comprar, entendeu? O jogo é mais barato, o Dragon Quest, né? Tem ninguém do Dragon Quest nessa geração, saiu pro DS. Tem mais uma coisa também, sobre isso, Agenos. Os japoneses, eles estão com dificuldades para comprar consoles de mesa. Entendeu? Eles estão comprando muito mais portáteis e jogando no celular. Talvez daí também a dificuldade das empresas japonesas de fazerem grandes jogos, porque elas acabam tendo que fazer pra fora e não pro Japão, entende? Sim, e não conseguem chegar no meio termo, porque... Não conseguem chegar no meio termo. Eles não sabem fazer jogo pra fora. As pessoas compravam um problema. Antigamente, se lançava o Dragon Quest, tinha certeza que ia vender 4 milhões, pelo menos, porque era o público do Japão que comprava. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem você lança o Final Fantasy, que vendeu mundialmente o quê? Acho que é 1.8 ou 2.2 milhões, o que é pouco. É pouco, é pouco pelo que eles estavam acostumados. E vale lembrar que, inclusive, que foi a nossa ressalva do começo do cast, de não falar do Wii, que o videogame mais vendido atualmente é o Wii, o custo de produção dele é baixo, mas se a Square Enix parar tudo que tá fazendo pra fazer um Final Fantasy decente pro Wii, mas um Final Fantasy mesmo, tipo Final Fantasy 13 pro Wii, se ele fosse feito pro Wii, ela ia perder o gap da próxima geração de fazer gráficos atuais. E aí, quando todo mundo tivesse lá na frente, ela ia ter que reaprender do zero. Não dá. A Square Enix, vocês acham que é uma empresa grande, mas ela tem que focar os projetos. Tanto que ela tá fazendo Final Fantasy, ela fez o Final Fantasy 13 e fez o Final Fantasy 13 Versus e o 14, tudo na mesma engine. Ou seja, ela aprendeu a fazer, ela foi fazendo e fazendo, sabe? Não tem problema nenhum sair o 13 pro Wii. Não tem, não precisa de gráfico, muita coisa que pode ser substituída pro CG. Não tem, Não tem. Assim, não, não falo que seria melhor, mas eu tô falando, não teria. A justificativa seria se manter atual, que uma empresa não pode deixar de programar para as plataformas atuais que estão ditando o mercado. Senão você não, não faz nada com o mercado atual. Não, e até manter o gênero vivo, né? Porque hoje em dia, infelizmente, como um dos nossos companheiros aí do Twitter, o Capivara e o Fadinomata, disseram, é um ponto decisivo na compra de um console, mas qual console vocês escolheram? Eu, na posição de vocês, escolheria um videogame portátil. Eu comprei meu PlayStation 3 por conta do Final Fantasy 3 na época. Falei, vai lançar o Final Fantasy 3. Aí tomei a bomba, né? E não era assim. Ter muito plataforma, mas ao mesmo tempo eu gosto muito, entendeu? Não, e acaba que você não deixou de jogar grandes maravilhas dessa geração, né? Sim, porque 90%... Quer dizer, o Final Fantasy deixou de ter a importância pra você, ele não é um fator definidor de ah, meu Deus, eu preciso ter esse console, como outro. Cara, pra mim, sabe o que seria muito mais relevante do que o Final Fantasy 3 ser multiplataforma? O Mass Effect ser multiplataforma. Exato. Infinitamente. Eu tenho um PC que roda o Mass Effect 2, mas eu queria estar jogando meu Play 3. Isso é uma confissão. Pronto, ó, vocês querem morrer de inveja porque eu tenho God of War, porque eu tenho Heavy Rain, porque eu tenho Gran Turismo? Podem ter inveja do meu PlayStation 3, mas eu morro de inveja de vocês que têm Xbox e podem jogar Mass Effect. Morro de inveja, pra falar. Pois é um jogo mesmo que define, eu acho que os RPGs nessa geração. Não, não tem pra Final Fantasy, não tem pra nada, nenhum japonês chega perto. Temos aí algumas coisas americanas que realmente são bacanas, e que são... É porque o próprio Mass Effect, ele mistura muito, né? Ele é um shooter em alguns momentos, mas ele é extremamente RPGístico. Uhum. E era muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Muito chato. A história é muito bem escrita. É impressionante. Assim. Eu quero fazer algumas menções honrosas aqui. Quero falar do Blue Dragon, que foi uma ótima tentativa do zero de fazer um jogo. O jogo, eu tinha ele no meu 360. Eu instalei ele no HD. Ele ainda tinha slowdowns infinitos. Ele é um jogo que tirou 6,5 quase tudo quanto é lugar, mas é uma menção honrosa que ele existiu. O Eternal Sonata, que dizem que é muito bom e saiu pra multiplataforma. A menção honrosa aqui do CrossEdge, que é um Tactics RPG da NIS, que é o Grindfest, né? O Grindfest que a gente chama é aquele jogo que você tem que ficar upando, mas o jogo é bom, então você fica viciado em ficar upando seu personagem, deixando ele de level alto. Vocês têm... Eu provavelmente foi o único cara que jogou o CrossEdge. Não, tem outra pessoa, se ele estiver ouvindo a gente, o Young Tarantino, um abraço no seu coração. Vocês têm alguma menção honrosa assim de... Porque assim, eu acho que console de mesa tá bem fraquinho, né? Hoje, se você sair de casa pra comprar RPG e você ver até a capa do Final Fantasy é uma mulher genérica. A capa do Dragon Age é um dragão feito em sangue. Então, assim... Não, mas peraí. Tem um RPG. Não digo nem que é RPG, mas que isso aí não é menção honrosa, não. Isso é um jogo de eu considero até de compra de console, que é o Demon Souls. É um jogo muito diferente. É um jogo fantástico, meu amigo. É um jogo difícil, fantástico. E realmente, tem aquela jogabilidade de Zelda Ocarina of Time, de você defender, rolar... Sabe, tempo, timing pra atacar, e um jogo difícil. E dá muita satisfação quando você consegue passar de uma área ou de outra. E é muito bom. É só uma menção honrosa que eu diria até quem não jogou, jogue. Eis um jogo que eu tenho muita vontade, viu? Uhum. Tenho muita vontade. Parece realmente ser um espetáculo, assim. Espetáculo, cara. Eu quase quebrei meu console umas 100 vezes com aquele jogo lá. Tão difícil que ele é. Então, pessoal, claro que a gente deixou muita coisa de fora. É um podcast curto, é um podcast breve, mas essas são as nossas especulações. Semana que vem a gente vai falar dos RPGs ocidentais. Eu quero que vocês que não gostam do RPG ocidental falem, tá? A gente vai falar disso. Então, pessoal, semana que vem a gente vai falar dos RPGs americanos. Você que não gosta, você que é fanboy do RPG japonês, defenda eles nos comentários, porque, gente, pelo Twitter fica muito difícil de reunir, de catar o milho, de ficar procurando, mas coloque nos comentários porque você acha que o RPG japonês é melhor, porque você acha que o americano é melhor. Não vem com aquilo de porque sim, porque é jogo de macho. Não, você tem que ter um motivo, você tem que ser como a gente tentou argumentar aqui. E hoje você ficou aí com a trilha sonora do Mega Man 2, que foi escolhida pelo Twitter. O Twitter de todo mundo que participou tá no post. Aqui é o Vivaco, um abraço pixelado pra vocês. Alô, galera, aqui é o Johnny. Abração. É isso aí, galera. Valeu aí mais uma vez. Ficou... sou mais, um pouquinho mais ativo aí no podcast. E agora eu não sou mais virgem de Twitter, né? Tenho o meu, AginosBR, só me seguir lá. E a gente vai conversando. Um grande abraço. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.